Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Nossa, que cachorro foi esse aí? É a minha cachorra. É ela? Caralho. Aham. Cachorra mó bonitinha, fofinha assim, ainda não, não parece, cara. Tem um ladrão entrando na tua casa, maluco. Depois dessa latida, eu acho que não tá entrando mais, né? Fala pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, Traz. E o Aiken. E aí, cara? Olha aí, formação clássica depois de muito tempo, né? Pois é. Quantos anos, né? Depois de tanto tempo que eu senti que essa abertura foi até meio difícil de sair, né? Foi. Desaprendendo. É, não, a gente tá rebootando o Gavestática agora. Agora vai ser tudo merda de novo. vai ser igual a DC, né? Rebuta o universo a cada 5 anos. Não, a gente já, esses dias a gente andou conversando que a gente tava querendo deletar uns Gavestáticos antigos, que a gente falou muita merda, e tem a gente fazer novas merdas agora, né? Se a gente pretende deletar as antigas. É, que serão deletadas daqui a 5 anos, né? Uhum. É. Mas e aí, povo? Fala aí o que, que vocês andaram fazendo, né? Aposto que vocês têm muitas novidades. É, talvez. Pelo visto, não, né? Eu joguei Monster Hunter. Você jogou Monster Hunter? Ah, Monster Hunter World, é isso que eu ia perguntar. Cara, mas jogo, a gente jogou tanto jogo, cara, que acho que depois tem que fazer um Gavestática só de jogos. Eu apoio isso aí. Porque senão o Fábio não vai nem ter o que falar, né, cara? Ah, não, mas muito relevante, acho que eu só joguei esse. É. Eu só jogo de domingo e eu já tô com mais de 60 horas. Olha aí. Inclusive o Gavestática passado, aquele lá da vergonha alheia, a Vi não participou dele porque tava jogando Monster Hunter. Fica aqui a denúncia. Ela ia participar, aí de última hora ela, acho que vou jogar o Monster Hunterzinho, e ficou lá jogando. Ah, que se foda essa merda desse programa. Não paga nada, né? É, então, mas como eu tinha falado, acho que é bom a gente deixar isso pra fazer um Gavestática depois só de sobre jogo, né? É. A gente tenta não falar de Dark Souls. Acho que sim. Tenta não falar só de Dark Souls de novo. Mas então eu vou começar, vocês estão meio tímidos aí. Só fazendo aqui deixar um contexto, né, pra galera que tá ouvindo. A gente, como tá bastante tempo sem gravar, né, eu cheguei a comentar lá no grupo da gente do WhatsApp, eu falei, o que a gente vai falar, né? De repente a gente podia até falar um pouquinho das eleições, né? Só que o Aiken disse, cara, não quero nada que me deixe deprimido. Então beleza, não falaremos de eleição. Mas aí eu sugeri, cara, saiu a temporada nova do Projeto Humanos, né? Então a gente pode falar sobre sacrifício de crianças, né? O Aiken olhou assim, eu acho que já é mais palatável isso. Assunto muito mais tranquilo. É que saiu o primeiro episódio da temporada nova do Projeto Humanos. Que é sobre o caso do menino Evandro, né? Que, inclusive, é um caso que eu não lembro disso. Não sei se vocês lembram, é da década de 90, né? Foi no Sul. Acho que foi no interior do Paraná, se não me engano. Qual década que você falou? É década de 90. Foi em 92 que aconteceu. Não lembro não, cara, dessa história não. Em 92, especificamente, foi um ano que tava sumindo muita criança lá no Paraná, no interior do Paraná. Culminou no caso desse menino aí que sumiu e a cidade começou a se mobilizar, né, pra tentar alguma... pedindo mais segurança, né, e tal, pra... Uhum. As escolas começaram a se manifestar e tudo. E esse caso, eu sei bem pouco dele, porque saiu o primeiro episódio, escutei o primeiro episódio só até agora, né, nem sei, acho que não saiu o segundo ainda. E é uma parada que envolve ritual satânico, escândalo com o prefeito da cidade, a mulher do prefeito... E eu tô achando... Eu já gostei bastante das 3 primeiras temporadas do Projeto Humanos, mas era geralmente assuntos que era um pouco mais distante da gente, né? Uhum. Teve aquele lá do campo de concentração, né? Na época do Holocausto, que foi a primeira temporada. Teve aquele do Estado Islâmico, né? E outras coisas envolvendo a Síria e tal. E essa temporada agora promete ser bem mais contextualizada aqui no Brasil, né? E achei legal que o Ivan Mizanzuki, né? Que é do Anticast também, ele que faz o Projeto Humanos... Ele tá indo atrás de pegar as gravações da época, né? Tanto de matéria de TV, tem gravação do julgamento, tem vários julgamentos. É um caso que parece que até hoje ainda dá algumas merdas que não foi muito bem explicado, né? Caralho. Isso é muito legal. Dá aquele quezinho, é claro que não é o mesmo nível, né? Mas dá aquele quezinho lá que a gente elogiou na época do Wild Wild Country, sabe? Uhum, eu falei que você consegue se transportar um pouco pra época, né? E, na verdade, então vai ficar aqui mais como uma indicação pra acompanhar, porque tá no, bem no começo, né? É, o primeiro episódio saiu no dia 31 de outubro. E até agora não saiu o segundo, a gente tá no dia 6 de novembro, né? Eu acredito que essa semana deve sair o segundo episódio. Tá bem legal, então pra quem quiser, fica aí a indicação. Ah, maneiro. Eu vou baixar. É um por semana? Então, eu não sei ainda qual que é a periodicidade, porque esse é o primeiro Projeto Humanos que eu tô acompanhando na época, né? Ah, tá. É, eu, quando comecei a escutar o podcast, já tinha as três primeiras temporadas, né? Mas é muito bom. Eu acho que talvez, cara, seja hoje meu podcast favorito, Projeto Humanos. Nesse sentido, né? Porque depende da vibe que você tá, né? Mas, assim, dessa parada de ser um podcast mais trabalhado, pô, o cara ficou, acho que, os últimos 2 anos trabalhando nesse caso. Então, por aí você tira, é, né? É, sim, isso. Não é o Gavi Estática que eu edito em 2, 3 dias, né? No início da década de 90, várias crianças desapareceram no estado do Paraná. Essa é a história de um destes casos. Guaratuba, litoral do Paraná, 1992. O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. Desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui. Local exato que o pai de Santo Oswaldo Marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. Jorge é tio do menino Evandro. Bem, em primeiro lugar... E a pessoa que levantou todo o caso, não é isso? A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Um caso criminal que durou mais de 20 anos. O que chama a atenção nas confissões é a lógica, a riqueza de detalhes nas versões dos três. Cortou a mão, cortou na mão, a orelha. População revoltada tentou atacar a mulher do prefeito. Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba. O júri mais longo da história do Brasil. O caso Evandro, a nova temporada do Projeto Humanos. Estreia da primeira parte no dia 31 de outubro. Esse caso, eu tenho a impressão de lembrar de alguma coisa. Eu não sei se é exatamente o mesmo caso, né? Mas eu acho que eu tenho lembrança até de algumas cenas de reportagem, coisa assim na minha mente. É um troço muito doido. Não, não é bem bizarro. Inclusive, é uma recomendação com ressalvas, né? Porque é bem pesado, sabe? Pode ser até que você não tenha visto na época do acontecido, mas você tenha visto desdobramentos, né? É possível. É. Quando teve o julgamento, que demorou uma vida, né? O negócio lá, o julgamento, essas coisas, quando teve, foi televisionado, parece. Uhum. Teve bastante cobertura. É, eu tô curioso pra ver o desfecho. É engraçado, né, que é tipo uma parada que já aconteceu, mas quando você não conhece a história, é tudo, é como se fosse um filme, né, pra você, né? Uhum. Se você for atrás, é capaz que você tome spoiler, né, entre aspas, da história. Porra. Mas pelo jeito, é uma história que vai se prolongar bastante, porque pra ter ideia, esse podcast era pra ter saído no ano passado. Não sei se foi no início desse ano ou no ano passado, mas o Ivan falou justamente que teve que segurar um pouco mais, porque teve uma movimentação no processo lá que alguma das pessoas que deu entrevista pra ele pediu pra não publicar o podcast porque poderia atrapalhar, sabe, o julgamento. Caraca. Sei lá, alguma coisa. Então, com certeza deu muito rolo ainda, que eu tô esperando que vai ser uma parada meio tipo aquela série do Netflix que teve... Ai, como que era? Era How to Make a Murder? Que teve o... Não, você tá confundindo duas coisas. Como que era aquelas... É, Making a Murder. Making a Murder. O nome da... É a série documentário, né? Isso, que é daquele cara que foi preso injustamente, que você não sabe se foi ou se não foi, depois tem novas informações, não é isso, né? É o Avery, Stephen Avery, que, por falar nisso, saiu a segunda temporada há pouco tempo atrás, E eu assisti também, cara. É maneiro não é exatamente a palavra, né? Uhum. Mas é interessante de assistir, assim. Então, essa série, eu acho que eu só assisti o primeiro episódio, que meio que tem uma... O que aparentaria ser uma conclusão, só que depois você vai descobrindo que tem várias informações novas vão surgindo e o negócio vai virando emaranhado jurídico, né? Cara... Ele matou ou não matou a mulher? Então... Não é tão simples, né? Segundo... Isso é spoiler se... pra quem não conhece a história? Ou cara, não? É um caso judicial da vida real, né? Então não sei se spoiler se aplica. Porque tipo, no Wild Wild Country é uma parada que aconteceu há 30 anos. É, pois é. Mas eu não queria buscar nada porque eu queria ver o que a série documental tava contando, né? Aham. Uhum. Então, o lance da Netflix é... Não importa exatamente o resultado, até porque sim, o processo do Steven Avery tá rolando até hoje. Nada. Inclusive, agora, nessa segunda temporada, teve coisas que aconteceram em maio desse ano. Tá. Ainda não terminou o processo dele, eu achei que já tava fechado. Não, ele tá há anos, o cara já tá tipo, há 30 anos na cadeia, entrando e saindo por conta de dessas situações, entendeu? Esse cara já perdeu, né, cara? Não tem vitória depois disso, né? Com certeza, com certeza. A vida dele tá acabada, né? É. E o lance é que, tipo assim, ele passou 18 anos por um crime que depois foi comprovado que ele não cometeu. Aí ele foi solto da cadeia, tava processando o município em 30 e tantos milhões de dólares e tal. E, tipo assim, ele passou 2 anos livre e foi... pego novamente por um assassinato, né? O primeiro... Aí a gente assistiu até aí, até isso. Ele ser pego de novo pelo assassinato. Isso, o primeiro caso que ele havia sido preso era uma acusação de estupro, né? Que depois foi comprovado que ele não fez. E a questão do assassinato, ele chegou aí a julgamento e tudo mais, foi declarado culpado e foi pra cadeia. Mas aí, a questão toda do seriado é justamente eles analisando, assim, o seriado não tenta ser imparcial, sabe? O seriado é claramente colocando a favor do Steven Avery, colocando como realmente se ele fosse uma pessoa inocente, né, e acusado injustamente daquela situação. E quando você analisa a série toda, realmente, cara, você... toma muito as dores do cara, saca? É, eu até escutei lá no Overloader, o Heitor tinha comentado que ele tinha ido atrás da história, disse que tem muita coisa que seria assim, não sei se a palavra seria incriminaria, mas tipo, coisas que fosse contra ele que o seriado não mostra, sabe? Que aconteceram. Tem algumas coisas que realmente o seriado deixa passar, e essa segunda temporada... até vem com uma proposta de tipo assim, falaram que a gente deixou coisas que comprovariam que o Steven Avery é o culpado e a gente veio aqui mostrar elas e mostrar que não na própria série tem esse posicionamento. Isso, a própria série eles posicionam assim. Porque recentemente, se eu não me engano em 2016 ou 2017, depois da primeira temporada, uma advogada nova entrou no caso. Kathleen Zellner, o nome dela. E essa segunda temporada é praticamente desde o início acompanhando a entrada dela e as investigações que ela começou a fazer no caso, né? Porque ela entrou e, tipo assim, aparentemente ela entrou colocando dinheiro do próprio bolso, sabe? Nossa! E tipo, contratando especialistas e faz muitas investigações bem interessantes. Só que ainda assim, com essa questão toda da segunda temporada, parece que ainda tem algumas coisas que eles meio que deixaram de fora. Uhum. Eu ainda acho que é uma parada muito mal explicada, saca? A acusação dele e do Steven Avery e como ele foi preso e especialmente todos os procedimentos tomados no caso dele, na investigação, no julgamento e tudo mais... Que, assim, mesmo se o cara for culpado desse segundo caso, a justiça americana tem que, tipo, se envergonhar e basicamente rever todos os passos do processo, entendeu? Chega um ponto que o processo todo tá tão contaminado que já não dá mais pra ter uma conclusão específica, né? Pois é, cara. É um caso parecido com aquele do... É o O.J. Simpson, aquele cara lá que... O cara que matou a esposa lá, né? A esposa. Tem um documentário também, né, sobre ele. Acho que no próprio Netflix, mas eu não assisti. Documentário ou seriado? Porque eu lembro de ter visto um seriado, até com o Cuba Gooding Jr., né, fazendo o O.J. Simpson. Não sei. Não assisti. Mas é que também, na época, eu também escutei isso, que, tipo, fica claro que o cara matou a mulher, mas... Tipo, a polícia plantou prova e teve um monte de coisa no meio do caminho que você já fica... Porra, aí complica, né, também. É foda, é. Tá na cara que o cara matou, mas mesmo assim, como é que você vai concluir, né? Alguma coisa com tanta corrupção no meio também, né, da parada. É, o caso do Steven Avery é tipo isso também, cara. Tipo assim, não chega a ficar tão claro que ele seja culpado ou inocente. Na minha opinião... o seriado coloca muito como ele sendo inocente, mas realmente tem coisas que, se você analisar, você fica com um pé atrás, entendeu? Uhum. Mas é claro e óbvio que, tipo assim, teve um monte de prova que foi plantada, teve um monte de coisa que foi muita safadeza de quem estava envolvido na investigação, no julgamento, saca? É foda. Até falando sobre isso, tem um outro seriado também do Netflix. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir falar dessa série. Não sei se tem uma tradução, mas é The Staircase. Vocês viram isso? Ah, eu comecei a assistir. Então, é uma parada nesse mesmo pegada. Uh-huh. Que só fazendo uma contextualização, tem uma família, os caras ricos, né, e tal. O pai da família tá lá, tá ele e a mulher dele... Lá tomando, acho que vinho, champanhe, alguma coisa assim, à noite, né? Tava festejando alguma coisa, comemorando, sei lá. E não, o cara... Era tomando vinho, assim, é tipo uma coisa que eles faziam sempre, né? Isso. Aí o cara, em certo momento, fala, ah, vou ali na piscina, sabe? Vou ali na piscina, sei lá, tomar um ar, beleza. Fica um tempo lá fora. Quando ele volta, a mulher tá toda estrupiada na base da escada da casa... Toda ensanguentada, toda fodida, sabe? Zoadaça, assim. Ainda viva, mas toda zoadaça. E a série começa com... É um documentário também, né? A série começa com a gravação real do cara pra o 911, né? É. Pedindo socorro, né? E até você vê que o cara tá desesperado. Ele fala, nossa, ele tá com muito sangue. E aí a mulher começa a fazer as perguntas. Ah, não, mas como é que ela... Quantos degraus, não sei o que lá. É até interessante como o atendente tem que ser fria no momento desses, né? Perguntando o número de degraus e tudo. Mas ela fala, não, fica calma, a ambulância já tá indo, mas quanto mais informação você puder me passar, né, melhor. Uh-huh. Só que qual é a virada desse documentário? Quando a polícia chega e vê a mulher lá e tudo, cara, essa mulher tá muito zoada pra alguém que caiu da escada, sabe? Não parece que ela caiu da escada. Parece que ela foi golpeada, inclusive, né? E começa, eu não terminei a série, eu acho que assisti uns 5 episódios, não sei, acho que deve ter uns 10 episódios. Tudo bem que essa é uma série que, pelo que eu ouvi na indicação lá do Rick, do Overloader também, parece que chega a uma conclusão, mas é aquela parada, o processo chega a uma conclusão. Se é verdade, ninguém sabe até hoje, sabe? Uh-huh. Aí começa os caras chamando os médicos legistas, né? Não, olha só, tem respingos de sangue no teto. Cara, como é que vai respingar sangue do teto se ela caiu? É muito fácil, o cara que golpeou com algum objeto ela e na hora que puxou o objeto da cabeça dela, o sangue respingou no teto. Só que aí vem outro cara e fala, não, na verdade pode ser que ela tenha caído de tal forma. Então é todo esse processo pra tentar ver o que é que aconteceu e o cara... E é um documentário que eu não sei dizer se ele fica na mesma pegada do Make a Murder, tentando defender o cara, mas o documentário fica do lado dele, sempre acompanhando a vida dele, né? Dele conversando com os advogados. É até interessante mesmo você até ver como é que funciona mais ou menos essa parte jurídica, né? Dos caras até vendo, vamos tentar fazer uma pesquisa nas ruas pra ver o que é que o pessoal acha de tal coisa, sabe? Aí o cara, não, quanto que vai custar pra fazer essa pesquisa? Eu não vou lembrar os valores, mas é tipo uma coisa, sei lá, $300,000. Aí o cara, puta merda, vai ter que gastar $300,000 pra fazer essa pesquisa? Aí ele disse, não, veja bem, se a gente conseguir o resultado dessa pesquisa seja uma coisa que não seja intuitiva... Porque muitas vezes a pesquisa vai passar uma coisa que a gente espera, mas caso a gente consiga um resultado não intuitivo dessa pesquisa, isso pode... 300 mil é uma pechincha, sabe? Pra acrescentar essas informações no processo, né? Aí o cara fala, cara, aqui não tem dinheiro, como é que fica? Aqui não tem dinheiro, não é um país justo, né? Aí você vai vendo esses detalhes, assim, o cara ensaiando pra ver como é que ele vai se portar no dia do júri, sabe? Não encare ninguém do júri, porque o júri pode encarar isso como se você estivesse desafiando eles. Você tem que parecer uma pessoa humilde. E você vê, cara, chega num ponto que não importa mais se o cara cometeu ou não. O que importa é a imagem que ele tem que passar pro júri, sabe? A minha irmã tava falando desse seriado, ela assistiu todo, né? Quem? E ela falou que a minha irmã. Ah, tá. E eu não vi ainda, mas ela falou que as próprias filhas do cara ficaram do lado dele, né? Acho que só uma aqui no... É, parece que uma delas, até onde eu assisti, em certo momento ela mudou de lado, sabe? Não, uhum. O negócio chega a ser bizarro. Sabe aquele negócio que a gente tá falando que vai cutucando e vai aparecendo coisa no processo? Uhum. Chega num ponto, acho que é bem no segundo ou terceiro episódio já fala disso. Chega no ponto que o cara, eles descobrem que é tipo há 10 anos antes desse acontecimento, uma amiga próxima desse cara caiu de uma escada também e morreu, sabe? Enquanto ele tava na casa, sabe? E caiu de uma forma parecida também. Aí os caras ficam, é muita coincidência, né? E ficam... Não, tem uma parada, mas isso não é abordado no documentário. Mas foi que existiu na época e eu escutei isso no Overloader também, quando eles indicaram. Que uma das coisas que foram levantadas, no caso, é que a mulher poderia ter sido atacada por uma coruja lá da região, porque encontraram umas penas, parece, perto do local, e alguns ferimentos que ela sofreu ali batia um pouco com essa hipótese da coruja. Só que os advogados não levaram isso, porque poderia soar tão ridículo que ninguém ia levar a sério. Que loucura. Pra você ver como é um negócio zoado, né, cara? Se não, o júri não vai se convencer com essa hipótese, então nem levanta isso. Mas era uma hipótese real que poderia ter acontecido também. Que maluquice. Mas aí, vocês têm mais algum documentário criminal aí pra recomendar? Ah, eu percebi que eu fiz um monte de comentário com meu microfone desligado. Bom, voltando então um pouco, você tinha falado sobre a questão da consultoria, né, do custo e tal. Isso é a parada que eu tinha falado até no caso do Steven Avery, que mostra muito a consulta que a advogada nova dele fez, né? É, justamente, tipo assim, as paradas de contratar laboratório para fazer novo teste de em questão de DNA, de análise de sangue, saca? Análise de padrão de esguicho de sangue e coisa do tipo. E você fica imaginando, né? Como que... E ela coloca claramente, assim, que muito daquilo que seria coisa que poderia ter exonerado o Steven Avery na época do primeiro julgamento não aconteceu porque ele basicamente não tinha o dinheiro para fazer aquelas análises forenses. Uhum. Os advogados deles não tinham. Então, assim... Muito possível que várias pessoas inocentes aí estejam na cadeia por conta de uma análise forense mal feita ou não feita, né? Por falta de recursos, coisa do tipo. Parada é. É porque. É foda, cara. A gente fala de uma equipe de profissionais pra trabalhar pro cara, né? Tá à disposição do cara, né? É. No caso desse cara do Staircase, o cara é um milionário, né? Você vê que ele tem reuniões constantes com, sei lá, três advogados e outras pessoas que vão auxiliar. Tem até gente que tem a torre que vai dar treinamento pra ele, pra como ele se portar, sabe? Ou seja, quem é que pode pagar uma equipe dessa que fica durante anos, né, cara, a seu serviço, né? Eu só consigo pensar em CSI nessas horas. Depois que você assiste um seriado desse, você vê que CSI é pinto. CSI não é nada, né? Não é nada. CSI nem existe. Na época que eu tive aula dessas paradas lá na faculdade, de perícia criminal, essas coisas, o professor lá da gente falava que muita coisa do CSI acontecia mesmo, aqui no Brasil mesmo. Uhum. Muitos processos. Eu imagino que, tipo, a parte de tirar digitais e paz deve acontecer, né? Eu imagino que dá um zoom infinito nas coisas, provavelmente seja um pouco mais fantasioso. Esse daí, né? Acho que não dá. É pegar aquelas imagens câmera horrorosas, assim, melhorar, até que você consegue achar o rosto da pessoa, também acho que não rola. Você melhora tanto que a foto faz uma curva, né? Vê atrás da parada. Ai, cara. Eu não assisti nenhum seriado, né? Faz tanto tempo já, nem lembro mais. Eu só ando assistindo animes descompromissados. É verdade, você voltou pros animes, né, cara? De uns tempos pra cá. Pois é, voltei. Mas só tô assistindo coisas descompromissadas. É. Não tô podendo. Esse negócio que exige pensar muito, não tô fazendo mais, não. Por falar em anime, eu tinha começado a assistir um tempo atrás um anime que eu achei até bem interessante, cara. E eu gostei, assim, eu acabei não terminando de assistir, porque teve um episódio que foi tão deprimente que eu tava assistindo até com a minha namorada, né? A gente não voltou depois dele. Mas é um chamado Parasite. Você já viu? Não. A proposta dele é interessante, mas ele tem um troço muito bizarro, assim, na hora que você vê. O que que acontece? É sobre uma invasão alienígena de parasitas. E esses parasitas, eles chegam, assim, durante a noite e pequeno vermezinho entra e toma o cérebro do hospedeiro e toma a vida do cara, né? E aí vira, tipo, um monstro gigante que se metamorfoseia na cabeça da pessoa e pode criar tentáculo, uma parada bem cutuliana, assim. Só que aí o personagem principal é um moleque em que um parasita falha na hora de tentar tomar ele, porque acontece alguma parada lá, o parasita entra na mão dele e ele dorme com o braço enrolado no fio, assim, do fone de ouvido, e o parasita não consegue tomar o cérebro dele. E aí a mão do moleque é que é o parasita bizarro. Cara, que fica, eu acho que eu vi o trailer desse negócio. Conversando com ele e fazendo as coisas. Eu acho que eu vi também. Parece uma coisa completamente retardada, mas é muito interessante o anime. Mas o parasita conversa com o cara? Conversa. Ele chega, aprende a língua humana, aprende as coisas assim, né? E a própria ligação com o cérebro do hospedeiro, né? Dá certas capacidades pro parasita. O parasita é a própria raça alienígena que tá invadindo? Ou os parasitas são tipo uma arma biológica dos alienígenas? Então, não vi muita explicação com relação a isso. Parece ser a raça, entendeu? Uhum. Porque eles têm vontade própria e planejam, tomam ações e coisas do tipo. Então, assim, pode ser que seja uma arma biológica criada, né? Tipo, uma primeira leva de invasão, mas até onde eu assisti, não tinha nada nesse sentido, explicando. Então, e por que foi deprimente? Qual é o nível de... Ele começa até meio engraçadinho, assim, tal, mas ele vai ficando muito pesado, cara. Os temas e as coisas que acontecem vão ficando cada vez mais bizarras, tipo, em determinado momento... Ah, porra, isso vai ser um spoiler muito sinistro. Pode ajudar, eu coloco... Algumas... Não, porque de repente alguém que escuta esse programa decide assistir, né? Ah, tá. Certas pessoas morrem de formas muito horríveis e que você não espera, saca? E sinistraço assim mesmo, eu recomendo. É porque tem umas paradas que você não tá meio que vacinado, né? Você quando vai assistir um Game of Thrones, você já tá esperando desgraça, né? É verdade. Agora, quando você tá assistindo um anime que não tá indo pra esse caminho, quando ele vai, cara, é foda. Quando ele começa meio engraçadinho, né? Então, é isso que eu ia falar. O exemplo clássico, a gente já falou isso, sei lá, décadas atrás no Gabi Estática, é aquele School Days, né? O School Days é um anime. Você tá ligado, né? Eu lembro, termina. Cara, é bizarro, só pra falar assim, o tom, sem exagero, o tom do início do anime é malhação. Não tô exagerando, é esse nível, é malhação. O tom, sei lá, dos dois últimos episódios, não lembro, ou é o último só... mesmo, né, Vi? É Jogos Mortais pra baixo, cara. É uma parada bizarríssima que acontece no final desse anime. Parada vira Hellraiser. Você não entende em que ponto que virou essa chave, tá ligado? É que ele começa assim, malhação, aí depois ele começa, como é que chama? Porn Videos? X-Videos. Aí depois ele vira... Jogo. É bizarro. Agora, sabe um anime que é bonzinho, assim? É leve, super levezinho, assim. É até interessante. Chama Hataraku Saibo, que em inglês ficou Cells at Work. Que fala sobre a vida das suas células. É, cells. Ah, tá. Cells de célula. A vida das suas células dentro de você. É engraçadinho. É bem interessantezinho, assim. Aí ele vai explicando, assim. Aí você aprende muitas coisas sobre o corpo humano. É que tipo, as células são personagens, não é uma parada são assim? São personagens, as células são pessoinhas, assim, sabe? Aí quando vem, assim, tipo, a pessoa, sei lá, teve intoxicação alimentar, aí começa a vir lá as bactérias, né, e os glóbulos vermelhos ficam, e agora, Aí as bactérias começam a correr atrás, e os glóbulos vermelhos, assim, estão carregando caixas de oxigênio, e cestas com sanduíches, comidinhas, assim, pra levar pro transformer. É muito engraçado, é bem muito bom. Assim, é muito bom, cara. É bem leve, tem bastante comédia, eu acho bom. Tô só assistindo animes assim agora. Ah, relativamente pouco tempo atrás eu reassisti o... Quer dizer, pouco tempo atrás, né? A gente não grava há tanto tempo que... Qualquer pouco tempo atrás pode ser meses... Pra gente, mas assim, eu reassisti pouco tempo atrás o Avatar, a Lenda de Aang, de novo, e o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Saiu um novo da galera do Avatar, né, você viu? A galera tá falando bem. É aquele Príncipe Dragão, alguma coisa assim, né? O pessoal tá falando bem, diz que a animação é horrível, mas a história é legal. É, eu dei uma desanimada por causa disso, eu vi o trailer quando saiu, eu achei horrorosa a animação, aí eu nem assisti ainda. Fiquei meio... Eu comecei a assistir o primeiro episódio, o Diego já tinha me falado desse negócio da animação, mas mesmo assim eu ainda achei bem ruim. Okay. Eu não terminei o primeiro episódio. Achei caraca! Eu só ouvi falar bem, cara, desse negócio. Assim, tirando a parte técnica, né? Diz que é a história, diz que é bem legal, só que parece que a animação é tão mal feita que tem gente que achou que o computador, o monitor tava zoado, sabe? Não sei se é o frame rate que tá zoado, sei lá o que é. É uma parada de frame rate, sim. Eu li quando saiu o trailer, eu vi o pessoal comentando. Parece que isso é um estilo, é alguma coisa que eles fizeram de propósito, mas que é uma merda. Mas é meio estranho. Estilo merda. Que estilo você vai fazer? Vou fazer um estilo merda. Tem um estilo novo aqui. Ser uma merda, isso é estilo. É. Ô Fábio, mas você tá muito caladinho, cara. Você não assistiu nada legal pra falar aqui pra gente? Assisti, tô meio enjoado. Aí tô falando pouco. E? Nenhum de vocês viu a maldição da Residência Rio, não, né? Ainda não. Tá na lista. Que é? Do que se trata? Cara, o seriado, ele é uma história bem comum, assim, de casa mal-assombrada, né? Uhum. Tem uma família, casal e 5 filhos, né? Uhum. Pelo que eu entendi, o cara é engenheiro e a mãe, a esposa, é arquiteta, né? Eles se mudam lá pra casa sinistra lá, porque a intenção deles é reformar a casa e depois vender por um preço bem mais alto. E aí ganhar um dinheiro nessa história. Mas aí eles vão acontecendo as bizarrices, né? Só que a série, cara, ela é muito bem feita, assim. Você percebe um esmero. Uhum. No terror, no suspense, nos efeitos visuais, né? E no roteiro em si, né? Ah, maneiro. O que eu acho bem interessante é na forma como eles conseguiram aliar a parte do terror, né? Com a história da família em si, né? Tem um drama ali envolvido também, né? E eu achei que ficou bem legal isso aí. Ah, e teve uma coisa que ficou muito maneira, que a série se passa em dois momentos, né? Quando esse pessoal tá na casa, né? Essa família tá na casa, e também no futuro, né? As crianças já são adultas e tal. E eles escolheram os atores, cara, as crianças, né? Que no futuro serão os adultos. Porra, que encaixou muito bem, cara. Muito bem. O It é meio assim também, não é? Essa parada de ser em duas linhas. Eu ouvi falar que o livro é assim, mas eu nunca li. Sim, essa questão de dois momentos, sim. É, tem uma parte no passado, né, que é quando aqueles meninos lá são crianças, e depois quando eles são adultos já. Uhum. É, nesse sentido é bem parecido, sim. Pode crer. Essa história aí me lembrou de um filme que eu assisti, Hereditário, que é da mesma galera que fez A Bruxa. Eu quero ver esse filme. Eu quero rapaz... ver, mas... Rapaz... Não, não conto spoilers. Não, pode ficar tranquilo. Maluco, esse filme é uma bizarrice sem tamanho, cara. Eu tomei spoiler da cena, que eu acho que é a cena que todo mundo fala desse filme. Acho que é meio no início, não é? Eu diria que é na metade, assim. É, mas só de eu falar, você já sabe que cena é, né? Sim. Eu tomei um pouco de spoiler, mas eu fiquei curioso pra ver. Rapaz, eu tava assistindo com a minha namorada, assim, né? A gente tava assistindo meio descompromissadamente. Maluco, na hora que aconteceu essa cena, a gente só bateu no botão de pausa, assim, ficou olhando pra cara do outro. Tipo, com os dois de boca aberta, assim, tipo assim, caralho. caraca, o que que aconteceu, cara? Ah, eu acho que eu não quero assistir esse filme. Ah, eu quero. Me diz uma coisa, vocês viram de forma legal ou ilegal? Infelizmente, né, de forma ilegal. Eu até queria depois, de alguma forma, pagar por esse filme, porque ele é tão bom, cara, que eu teria o prazer em dar dinheiro pra esse filme. Hoje em dia eu tenho muita preguiça, cara. Não tem Netflix? Não, não vi lá, não. É meio novo ainda, né? Acho que tá no Now, né? Acho que tá no Now agora. Ah, já saiu pra... É, tá no Now, parece. Ah, pode ser que tenha no Apple... Aquele lá do iTunes? Apple Movie. iTunes, é. Deve ser. Pode ser que tenha. Normalmente tem. Cara, se vocês acharem, assistam, porque o troço é pesado, saca? Eu não sei se a Vi vai querer assistir muito, não. Ai, cara, não tô muito mais essa pegada, não. Ainda mais porque muitas vezes que eu tô assistindo alguma coisa, o Luke tá junto. E agora o Luke tá lembrando das coisas que ele assiste. Então definitivamente não deixa. Porque esse filme, ele, assim, ele é o tipo de filme de terror que eu gosto. Que é o seguinte, ele não tem sustinho babaca hora nenhuma, não tem nenhum... Acho que não tem nenhum jumpscare no filme, saca? Mas as cenas, cara, são de uma escrotidão. Esse filme eu posso falar fácil que me deixou algumas noites com um medinho de dormir, saca? Sério, bicho? Mas ele é... O Fábio sendo covardando. Ele só tá me deixando com mais vontade de assistir. Mas a questão é o seguinte, as poucas coisas que eu vi foram os trailers, assim, que não fala nada. Não... Cara, os trailers não mostram nada. É um terror sobrenatural ou... Então, ele é terror sobrenatural, certo. 100% sobrenatural, saca? Mas o que eu gosto, o que eu acho legal nele, assim, consegue fazer umas cenas muito perturbadoras, saca? Inclusive cena que não mostra nada. Tem cena que não mostra nada e você fica com o cu na mão, cara. Ah, pô. É isso. Vou tentar ver semana que vem. Na moral, Fábio, assista o mais rápido que você puder. Agora uma crítica que eu ouvi na época, até fico curioso pra saber o que é que você achou do filme nesse sentido. É que ele é um filme que ele, à medida que ele vai passando, ele vai caindo um pouco mais nos... Nenhum filme mais tradicional de terror. Tipo assim, uma coisa vai caindo pra uma linha mais clichê, assim. Você achou isso também ou não? Cara, eu discordo. Ele, tipo assim, ele não tem nada, realmente não tem nada de surpreendente, saca? Não tem nada, quer dizer, ele não tem nada de... Inovador. Inovador. Mas o que, pra mim, faz ele ser um filme tão bom... É em como ele constrói as cenas, saca? Tipo assim, deixa eu dar um exemplo sem dar spoilers. A cena que você falou, aí que você tomou o spoiler, o que que acontece? Ela acontece em determinado momento, só que não mostra nada. Não mostra nada de horrível, entendeu? Você só basicamente escuta um barulho e entende o que aconteceu. Tipo assim, vê de relance o que que aconteceu. E aí... A câmera fica na cara de um outro personagem. E não mostra mais nada. Só fica acompanhando esse personagem e a reação dele, saca? Durante todo esse momento, todos os momentos seguintes, assim. Cara, e é muito arrepiante, porque assim, ele vai construindo a tensão. Tô ligado. E aí você escuta, tipo assim, as outras pessoas gritando. Você escuta, saca? Você escuta as reações. O mundo desmoronando, né, cara? Isso, e a câmera fica só na cara desse personagem. Tô ligado. Cara, é muito foda. Eu tô arrepiando só de lembrar dessa. De tão bom que é, saca? R$6,90 no YouTube. Pega, começa a assistir agora. No Now deve ser mais caro, né? Mas olha aí, tá. O preço quanto bom no YouTube. R$6,90. Tá barato mesmo. Barato. Aí, já vai assistindo e vai fazendo um react aí. Não, isso aí, esse tipo de coisa, eu tenho que estar pra assistir com muita calma. E saudável, né? Você tá meio zoado aí. Eu não gosto de fazer isso, de ver assim, ah, vou ver aqui, colocar um negócio aqui despretensiosamente. Isso eu faço assim, desanimado, assisti desanimado aqui na Netflix, mas essas paradas assim, eu gosto de prestar atenção, de fato. Tô ligado. Vocês assistiram um filme que foi bem elogiado, foi até indicado ao Oscar também, o Corra, é do ano passado. Não, não vi, não. Eu não assisti. Legal também, cara. Eu tive a impressão que eu não gostei tanto como a maioria das pessoas que eu ouvi falar, né? Mas ainda é um filme bem legal também, cara. Que ele tem aquela... É uma pegada, inclusive se o... É interessante, é um filme que é interessante se assistir sem ver trailer, sem nada, porque o trailer dá uns spoilers que quebra boa parte da sua expectativa para algumas coisas. Que ele é um filme que se passa, ele começa com um casal, né, um jovem casal, assim, que tá indo, o cara tá indo para conhecer a família da namorada. Ele é um cara negro que namora uma garota branca, e o filme vai tocar em vários momentos, vai dar uns toques, assim, sobre racismo e... O racismo, mas não aquele racismo de os caras vão matar negros, mas aquele racismo que eu acho que muita gente negra deve passar o tempo todo, que é situações desconfortáveis, tá ligado? Que fica aquela tensão que chega um ponto que ele fica pensando, cara, será que é só essa situação que tá desconfortável ou algo realmente estranho tá acontecendo nessa casa, sabe? E vai, aquela mesma coisa da tensão vai subindo e você fica o tempo todo questionando, assim, se aquilo é só ele que tá pensando demais ou se tá acontecendo alguma coisa muito estranha, sabe, naquele local. É interessante também, eu recomendo assistir, sem assistir o trailer, sabe, justamente pra você ficar acompanhando os questionamentos do cara. O final eu não acho tão legal, mas até chegar no final eu acho bem da hora. É engraçado, o Fábio falou, né, que não gosta muito de ver coisa descompromissada, assim. Duas das melhores coisas que eu assisti recentemente foi pegando descompromissadamente. Um foi o próprio Hereditário, porque pelo trailer eu não esperava nem um pouco que fosse ser tão impactante daquele jeito. Parecia que ia ser um filme... E outro, cara, eu nem acredito que eu tô falando isso, mas o outro foi o stand-up do Adam Sandler na Netflix. Ah, você comentou. Eu já fico curioso em o que é que te fez começar a assistir isso. Você tem que pelo menos ouvir alguém elogiando, então... né, cara? Pois é, cara, eu e a minha namorada, a gente tava esse fim de semana, paramos assim pra comer e assistir alguma coisa, aí a gente abriu o Netflix e eu falei assim, aí ó, stand-up do Adam Sandler, vamos ver? De sacanagem, saca? Falei porque acho que entrou esse fim de semana, então tava no destaques, né? Isso. Aí ela falou, vamos, só pra ver o quão ridículo é. Olha aí. Cara... Não deu outra, a gente começou a assistir, a gente tava chorando de rir em determinado momento. Olha, acabei de abrir aqui, ele tá dando pra mim 97% relevante. Olha só. Aí, ó. O que será esses 3% de relevância, né, cara? Como que é calculado essa relevância? Eu acho que tem a ver com os seus gostos. Acho que ele rola aleatoriamente. Não, eu acho que ele deve simular no aplicativo 1000 Fábios assistindo esse negócio. Só 3% dos 1000 não riram. Acho que é isso. Não, mas isso aí é pelo que você costuma assistir. Essa aí, eu vejo muito stand-up desses da Netflix, então ele é 97% relevante pra mim porque eu vejo muito. Imagino que seja isso. Nossa, pra mim deve dar, então, sei lá, 10% relevante que eu não assisto. É que ele faz uns cálculos do tipo também, eu imagino, eu não sei. Mas imagino que ele deve fazer uns cálculos do tipo, ah, você gostou de tal coisa, várias pessoas que assistiram essas coisas assistiram esse stand-up e gostaram, né? Tipo, deve ter N variáveis aí, né? Eu falado só uma das mais importantes, mas... Isso também deve ter a ver com o Adam Sandler, né? Sei lá, você assistiu, sei lá, 3 filmes do Adam Sandler, Pô, mas a Adam Sandler tá fudendo o algoritmo, né? Porque eu geralmente, no caso do Aiken mesmo, né, cara? Mudando de alhos pra bugalhos, pedindo desculpas ao nosso digníssimo professor de história aqui presente. Né? Eu queria recomendar um podcast, que é foi até o que o Diego me indicou. Não sei se a gente já comentou, né, Diego, aqui do NBW, né? Acho que eu nunca comentei. Será que eu comentei? Não sei. É um NBW podcast. Não, podcast, acho que você nunca comentou do NBW. É, atualmente é o meu podcast fura-fila do feed, cara. Ele entra, é o primeiro que eu escuto. Fura-fila, né? É porque ele é curtinho, né? É um podcast sobre política, né? E eles fizeram muita coisa aí nesse período eleitoral, mas eles estão sempre aí comentando, né, o que tá acontecendo e tal. Eu acho interessante porque... É esse que tá fazendo, que fez aquela série Presidente da Semana, alguma coisa assim? Não. É, Todos os Homens do Presidente. Não, mas é assim. Outra parada, eu tô ligado. Esse que o Aiken tá falando é até que o Jovem Nerd fez divulgação esses dias aí, mas... Eu não sei qual que é, mas acho que ele falou. Mas não é o NBW, nossa, buguei aqui. O NBW, eles fizeram a parada do... Os Homens, uma série que tá fazendo no momento, do Homens do Presidente, né, que ele vai pegar aqui o governo Bolsonaro e vai pegar cada indicação de ministro que ele faz um mini podcast sobre o cara. Ah, pode crer. É, destrinchando sobre o cara, né. Mas de qualquer forma, saindo um pouco dessa questão das eleições, né, eles são um podcast, assim, eles são jornalistas, né. O Ulisses e o André são jornalistas, o outro rapaz, o... Barata lá, eu não sei se ele é jornalista também. Ele é professor, não sei se ele é jornalista. Mas, assim, eles não é um podcast imparcial, mas eles tentam manter uma certa discussão baseada em fato. É. Eu gosto, né? Acho que é uma forma rápida de você se informar do que tá acontecendo. Os podcasts deles geralmente são curtos. Agora, é aquilo, né? Eles estão fazendo uma coisa no momento em que as pessoas desprezam fatos e conhecimento. Eu acho que são pessoas muito lúcidas até, inclusive. Mas são razoáveis, né? É uma coisa rara hoje em dia, né? Uma luz, né? Eu também recomendo, inclusive, assino embaixo na recomendação do Fábio. É, acho que eles vão ter muito pano pra manga, né? Daqui pra frente. Eles não vão conseguir acompanhar as pautas. Não vão conseguir acompanhar. Nem a gente vai conseguir também, é engraçado, né, que o... Escutar... Que o André, ele participou de algum Braincast uns tempos atrás aí, que eu nem lembro qual era o assunto. Aí na hora que eles estavam apresentando lá, aqui é o André do NBW, né, e tudo. Aí fala um pouquinho do NBW, ele disse, ah, é um podcast sobre política, né, nacional e internacional, só que... É, acho que é só nacional, né, porque ultimamente não tá sobrando pauta pra gente falar de política internacional, né, cara. Cair a recomendação podcastal. Minha. Agregar o Projeto Humanos, que eu já falei no começo, né? NBW também reforço, também bem legal a recomendação. Foi no NBW, né? Que teve aquela história bizarra da Copa, né? Ah, não, é um spin-off. Era um podcast do Ulisses. Isso daí pode ficar a recomendação desse episódio específico, inclusive. É o que é isso? Porque o Ulisses, ele foi pra Rússia. Ficavam lá falando das experiências dele na Rússia, lá na época da Copa e tudo. Era o Correspondente da Copa, eu acho, o nome do podcast. Correspondentes da Copa. Não, tem um episódio específico, uma história de terror, cara, aqui dali. Tem ideia, ele, cara, ele tava com 40 graus de febre um dia lá, doente pra caralho, lá no meio da Rússia. Chegou no hotel lá dele, não era hotel, era Airbnb, né? Airbnb. É, caiu na cama e tentou dormir. Cara, ele começa a escutar umas porradas na porta do quarto dele. Ninguém falava nada, ele, quem é? E ninguém falava nada. Quando abre a porta, aparece uma mulher gigante, e a mulher com um martelo na mão. Caralho. Avançou em cima dele, sabe? Caralho! Eu vou deixar o áudio aí pra galera escutar depois, que é zoadaça essa história. Doideira, cara. E o que acontece? Tinha um apartamento lá que a gente pegou, sem ar-condicionado, óbvio, sem cortina, a claridade absurda, sem chuveiro. E, cara, parecia que tava sendo ruim, só que era tudo... Eu poderia resolver a questão só com um review ruim do apartamento no Airbnb, até que, cara, chegou... Na minha última noite lá, eu passei por uma que entrou para os anais da minha história, João. Então vamos lá, cara. A gente tem outras histórias para contar aqui nesse podcast, mas primeiro vamos então para dentro do carro, fugindo lá de Samara, a gente resgatando o Ulisses. Vamos, só um adendo rapidinho que eu queria descrever a imagem hoje quando eu vi chegando dois Toyotas Camry branco assim, eu falei, chegaram meus salvadores. Eu fiquei emocionado, cara. E aí, quando eu entrei no carro, eu falei pra eles, esse é o momento mais confortável que eu estou tendo em Samara. O motorista russo riu, velho. Eu não sei como ele entendeu, mas ele riu. Aí eu sei que, meu, cheguei no hotel, a minha esposa me ligou, a Isadora, e eu falei pra ela, eu não consigo falar com você no telefone, eu não tô conseguindo falar. Amanhã eu te ligo. Ela, tá bom. Desligou. Eu fiquei deitado na cama, no escuro, com a roupa do jogo mesmo, assim, tá reunindo forças pra, como dizem os ingleses, freshen up, né? Porque tomar banho não dava, a Isa sabe bem. Mas como você fez pra relaxar? Não, fiquei deitado na cama, reunindo forças pra ir lá na pia, no banheiro, tá. Lá e tal, jogar uma água no corpo pra tirar um pouco de suor antes de deitar, né? Mas eu tava na cama com o olho fechado, tudo escuro, quase morrendo. Falando, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não nasci pra isso. É sério? É sério. Eu falei pra gente sair daqui. Você colocou sua vida em xeque naquela hora. Coloquei, cara. Eu falei, tô fazendo, tá tudo errado. Tem um texto do David Foster Wallace, que o título é o seguinte: A supposedly fun thing that I'll never do it again. É tipo algo, uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer. Uh-huh. No caso era uma viagem de cruzeiro, no meu caso é vir pra Copa do Mundo. Uh-huh. Aí, bom, tava lá questionando a minha existência. Do nada, sabe aquela porta que tem, que não é pra entrar no apartamento, é que tem pro corredor? Sim, é que do almoxarifado. De metal, é, do almoxarifado. Aham. Uh-huh. Começam a esmurrar aquela porta. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Que é da outra ou da sua? A da do corredor, é. da pro elevador é, ali. É, pro elevador. É, a do almoxarifado. Começam a esmurrar. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Que ótimo. Aí eu gritei. Horona Mereto. Aí, tipo, tava indo lá abrir. Do nada esmurraram de novo. Bum, bum, bum, bum. Falei, fuck, né? Eu não vou abrir. Eu falei, não vou abrir. Que horas que... Isso já era uma meia-noite tanta. Tipo, que eu tô rindo de desespero. Cara. Não, meu coração parou. Eu falei, mano, não. O que você vai fazer, velho? Pois é, aí que eu falei. Só se tivesse com o Andrei lá. Exato, aí eu falei, meu, eu não vou abrir. Não vou abrir, porque. Porque, e o outro apartamento que tem a cama aí? Porque assim, tinha o nosso apartamento e aquele que dá dentro do almoxarifado. Então, minha cabeça, eu tentei me acalmar na hora que isso aconteceu, porque, meu, eu tava com febre, a minha cabeça latejando, com fome, morto de cansaço, sem poder tomar banho, e acontece um negócio desse, eu tentei me acalmar, eu falei, velho, alguém deve ter esquecido a chave dos outros apartamentos e tá batendo forte pra o amigo, pra mulher que tá dentro do apartamento ouvir e vir abrir, entendeu? Foi isso que passou na minha cabeça. Aí parou, do nada. Ah, beleza, situação resolvida. O cara morreu. Dei 10 minutos. Não, falei, alguém foi lá abrir. Deu 10 minutos. Falei, tá. Já passei muitas emoções nessa cidade, eu quero dormir pra ir embora logo. Fui lá no banheiro, tomei uma duchinha, pá. Que é duchinha, não tinha ducha naquela bosta. Joguei uma água no corpo. E daí, quando eu saio do banheiro, tá tocando meu celular. Eu falei, mano do céu, quem que tá me ligando nessa hora, velho? Falei, deve ser... Que hora era? Era a Isa? Era, sei lá, uma meia-noite e meia. Eu pensei, deve ser a Isa, né? Tá querendo saber alguma coisa e tal. Ou é a minha mulher de novo, que tá preocupada, mas eu já tinha falado pra ela, meu, eu não tô conseguindo falar, ela não ia me ligar de novo. Puta que merda, eu tô tensa. Aí, cara, quando eu olho, é o dono do apartamento. Eu falei, mano do céu. Atendi. O nome do cara é Sasha. Hi, Sasha. How's it going? Ele fala inglês? Fala. Aí ele falou, can you please open the door? It's my friend. My friend is banging on the door. Can you please open? Aí eu falei, yeah, sure, of course. Aí, quando eu tava indo pra lá, meus caras começaram a esmurrar de novo. Eita! Esmurrar. Esmurrar. Parecia que iam derrubar a porta ou não? Parecia que era a polícia. Eu falei, eu vou esperar... Porque se for a polícia, eu não devo nada. A polícia vai vir aqui, vai fazer pergunta. Vai derrubar e eu vou falar, eu não fiz nada, cara, tá ligado? Tá aqui minha credencial. Imagina se for um apartamento, tipo, que produz drogas, sei lá. Só que as pessoas não falaram nada. Podia. Se fosse a polícia, eu falei, a polícia ia gritar alguma coisa, né? E a polícia já teria derrubado a porta. Aí, cara, fui lá com o cara no telefone. O cara só batia e não gritava, tipo, não falava nem nada. Russo. Não falava, não tipo, falava abre nada. Essa porra em russo. Era assustador por causa disso. Ninguém falava nada, só esmurrava a porta. Não tinha nada. Help, não, qualquer merda. Ninguém falava nada, só esmurrava a porta. Aí é foda, aí velho. É porra, velho. Foi filme de terror, irmão. Meu coração parado, velho. Você pegou, olha, pegou um bastão, eu... pegou uma faca, um tripé. Não peguei nada, velho. Peguei nada. Pro Ulisses ficar nervoso. Imagina eu lá, como que você... ia estar. Ia estar pior se você estivesse lá, que o Ulisses ia ficar nervoso, falando assim, cara, a Isa tá causando, velho. Isso, exatamente. A Isa ia estar chorando, falando, fodeu. Exatamente. Não, agora vejo que agora vai ficar bom. O quê? Aí eu tava descalço, só de calça, sem camisa. E o cara tava esmurrando tão forte a porta. E o host tava no telefone. Não, abre pra ele lá, é meu amigo. Eu falei, tá bom, você tem um amigo, beleza. Eu fui até a porta. Quando eu abri, velho, um casal russo, a mulher era maior do que eu, e o cara, do meu tamanho. Os dois vieram no meu peito, velho. A mulher tava com um martelo mentira, na mão. Mentira, mentira. Juro por Deus. Mentira. Juro por Deus. O quê? Com os caras vieram pra cima de mim, começaram a me empurrar pra eu cair no chão. Mentira. O quê? E eu falava, não. What's going on? E os caras vinham, a mulher vinha com o martelo tentando andar na minha cabeça. Aquela boca. Ah, não é possível. Não. Juro por Deus. Eu tô rindo de desespero. Você chegou a cair no chão? Não. A mulher não tentava me dar no joelho, no braço, ela tentava dar na cabeça. Mentira, como assim? E eu desviando e eu falava, meu Deus, o que aconteceu? Eu falava, mas o que tá acontecendo aí? Só falando em russo, os caras berrando em russo. Eu nunca me senti tão ameaçado na minha vida. A Isa viu o corredor. O corredor deve ter um metro de largura. Ulisses, eu fiquei absolutamente encurralado. Falando sério, o cara era amigo mesmo do dono do apartamento? Era vizinho. Calma que você já vai entender a história. E o cara não dava pra você esmurrar os dois? Os dois eram... Não tinha como. Ela tinha um martelo mesmo? A mulher tinha um martelo na mão. E dando e aí, no vácuo, que estava desviando. Estava Neymar lá. Estava Neymar. Ela dando no vácuo, o marido dela vindo pra cima de mim, eles foram me empurrando pra dentro do apartamento de novo. Do seu. E eu, velho, ia fazer o quê? Eu falei, eu não vou virar as costas. E o cara no telefone ainda com você? Não, não tinha mais telefone nessa hora, velho. Esquece telefone, né? Aí, cara, eu falava com eles em inglês, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? What's going on? E eles, meu, berrando em russo. E eu falava, eles estão, juro por Deus, na minha cabeça... Eu falei, eles estão me confundindo com um pedófilo ou com alguém que estuprou uma mina. Eu falei, vou ser linchado nesse lugar, juro por Deus. Eu falei, acabou. Morri. Eu não vou sair de Samara. Uh-huh. E, meu, aquela gritaria e tal. E eles entenderam que eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não tô acreditando. Aí o marido da mulher começou a entender que estava saindo do controle. Em que sentido? Ele começou a segurar ela. Eles estavam bêbados, você acha? Não estavam bêbados. Pior ainda, velho. Os caras não sobram fazendo isso. Eles eram assustadores como figuras? Porra, velho. Eram dois russos. A mulher era gordona, maior do que eu, com um martelo na mão. Um martelo preto. Martelo com a cabeça do martelo ainda. Com a cabeça do martelo, velho. Juro, uma hora ela pegava e começava a dar... Quando o marido começou a segurar ela, porque ele sentiu que a coisa estava saindo do controle, eu acho que ele falou meio pra ela, ó, se acalma. Ela pegava o martelo e ela vinha e dava na parede, do lado da minha cabeça. Sério? Juro por Deus, velho. E daí, cara... Você com 39 graus. E eu com 39 de graus, minha cabeça quase caindo do corpo. Você quase pedindo pra ela dar na cabeça, pra você apagar mesmo. Aí eles me puxaram pra fora e começaram a mostrar um carrinho de bebê. E aí foi nessa hora que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eles acham que eu sou pedófilo, alguma coisa assim. Só, as pessoas só têm uma reação dessa. Eles mostraram um carrinho de bebê lá fora ou não? Lá fora, com um bebê dentro. Ah, com o bebê dentro. Com o bebê dentro. Oxi. Vieram um carrinho de bebê e uma outra mulher lá fora mostraram e ficava apontando pro carrinho. Eu falei, meu Deus, eles estão achando que eu molestei esse mas bebê. Mas o bebê tava dentro? É, mas o bebê tava fora. Sei lá, não, mas o bebê tava fora do apartamento. Ou acharam que eu sequestrei o bebê? Não, sei. Como? Mas o bebê tava onde, Ulisses? Tava dentro do carrinho. Tava dentro do carrinho do lado de fora, no corredor, com uma outra vieram mulher. Vieram com eles, tipo. Vieram com eles. Não aí, tava preso. Eles me mostraram, aí o cara pegou e trancou a porta. Bateu a porta de novo e trancou. Com vocês todo mundo dentro? Com vocês dentro? Com eles dois e eu dentro. E foi nessa hora que ela começou a esmurrar a parede com o martelo, assim, na altura da minha cabeça. Tipo, velho, eu vou te matar, não vou é te possível, matar. Não é possível. Eu tô delirando. Aí ela pegou e o camarada pegou dela e falou assim, tá vendo aqui, ó, você tem que fazer tchuk-tchuk. Tinha que virar a tranca, tinha que virar duas vezes. Uhum. Aí eu falava, meu Deus, eu fiz isso. Aí a mulher falava assim, não. Vocês sem entender nada entre vocês. Sem entender calma, nada. Mas por que virar? Não entendi. Querendo dizer que você tinha que deixado aberto? É, aí foi isso que eu pensei na hora. Eu falei, ela tá achando que eu deixei aberto e vai ver que alguém entrou e roubou a casa dela. Uhum. Aí eu falava, não, eu fiz. Eu fazia assim, eu fiz. I did it. Aí eles pegaram e falaram, não, você só fez tchuk. Aí o que acontece? Tinha que dar duas voltas pra trancar. Pra chave, não, pra do lado de fora a chave virar e poder abrir. Quando você só vira uma vez, a chave não abre. Então eles ficaram do lado de fora sem poder entrar no apartamento deles durante, sei lá, uma meia hora. Entendeu? E por isso que eles tiveram essa reação totalmente intempestiva. E aí eu falava pro cara, eu não olhava pra cara da mulher, porque a mulher tava totalmente fora de controle. Você tinha medo de olhar na cara dela, ela vinha te dar uma martelada. Exatamente, entendeu? Tipo, se olhou minha cara, morreu. Irritar ela mais, exato. Eu olhava pro cara. Imagina a situação. Eu com febre, a cabeça, velho. Você tá sem camisa ainda? Sem camisa, descalço. E eu fazia assim pra mulher. Só fui abrir a porta. Eu falava assim pro cara. É, só fui abrir a porta. Eu fazia assim pro cara. I'm sorry. E o cara, tipo... Vai. E começou a me empurrar pra dentro do apartamento. E a mulher veio atrás e a mulher não queria deixar eu entrar no apartamento. P- Aí o cara controlou ela, o cara meio que guindou ela e puxou ela pra fora. E depois eles conseguiram, eles entraram no apartamento deles lá? Eu não vi, eu entrei no apartamento e tranquei a porta. Não, aí eu liguei pro cara. Você ligou? Não, tinha que acabar com o cara, velho. Não, eu tinha que na avaliação da Airbnb dá menos 12. Não, mas menos 49. Não, você não tem que pagar nada disso, não é possível. Pede refund, velho. Eu vou pedir. Pede aí mesmo. Aí eu liguei pro cara, falei, mano... Você falou que era teu amigo, eles tentaram me matar. Você falou? Falei. Aí ele, como assim, o que aconteceu e tal? Eu falei, a mulher veio com um martelo pra dar na minha cabeça. Como fala martelo em inglês? Hammer. Aí ele não entendia também. Eu falava, it's a hammer. She came with fala a hammer. Axe. É hammer? Hã? É hammer que fala? An axe. Axe. É hammer. Hammer. É. Aí ele não entendia. Eu falava assim, remember the USSR flag? You know, the... Aí ele, I can't believe it, Aí ele, meu Deus, tô indo aí. Eu falei, não, não vem aqui, velho. Já era uma hora da manhã isso. Eu falei, não, eu não vou seu abrir a porta. Seu coração na boca ainda, né? É, eu falei, eu preciso dormir, eu tô podre. Eu não vou abrir a porta mais até a hora de ir embora. Aí o cara, eu falei pro cara, amanhã é meio-dia, eu vou sair daqui. Aí o cara chegou lá, meu cara, coitado, não tem nem dente na boca. Né? Sério? Não tem? Não tem. O dono não tem nada? Ele tem quatro de surfista lá. E aí? Cara, a gente não grava, a gente não gravou nem na Copa, né? Olha aí. Não. Nem faz tempo. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu participei, deve ter uns 4 meses. Cara, né? Acho que a gente fez o de Black... Não, foi o de ansiedade, eu acho que o último que você gravou. É, acho que foi isso aí mesmo. Acho que foi com a Laura, né? Rapaz, eu nem sei qual foi a última vez que eu gravei. Eu acho que o deve seu... Deve ter mais tempo ainda do que o Fábio, né? Acho que o seu foi o Dark Souls. É. Comecei outro personagem, falando nisso. Ah, foi? No 3? No 3, comecei tudo de novo. Puta, você tá vendo o que vai acontecer, né? A gente vai gravar o Gaveta Estática sobre jogos de novo e a gente vai falar de Dark Souls, né? De Dark Souls, tudo de novo. Isso aí. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel, imagem no post pela Fabiana. E caso você goste do nosso trabalho aqui com os Gavetas Táticas, considere ser um dos nossos patrões lá no patreon.com/gaveteiro. Qualquer doação é muito bem-vinda, ajuda bastante a manter o projeto de pé. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.